ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre começa hoje com um assunto importantíssimo, que é um relatório anual, Dossiê Mulher, recém-divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, aponta que as mulheres são as maiores vítimas dos crimes de estupro no estado. 82,8% do total de casos. Também em tentativas de estupro, o percentual de mulheres vai a 94,9%, o que corresponde a 387 vítimas. Com relação a 2011, ou seja, um aumento de 387 vítimas, pelo que eu estou entendendo. O número aumentou apenas 2,7%, o que mostra como é alto o índice desse tipo de violência contra a mulher. Para tratar desta questão e partir dela para outras tantas que envolvem a questão de gênero, do gênero feminino, nós estamos aqui no estúdio com a advogada e coordenadora executiva da CEPIA, Cidadania, Estudos, Pesquisa, Informação e Ação, que é uma ONG, Leila Linhares Barsted, e com Rogéria Peixinho, da Articulação de Mulheres Brasileiras, que é um movimento nacional feminista e antirracista. Muito bom dia a vocês, e devemos ter por participação também por telefone da Marisa Chaves, que é fundadora e gestora do Movimento de Mulheres em São Gonçalo e foi subsecretária de Políticas para Mulheres lá naquela cidade. E gostaria de abrir o nosso programa hoje com a Leila, que é coordenadora executiva da CEPIA, para falar um pouco sobre esse relatório anual, Dossiê Mulher. Ele é um relatório que sai todo ano, não é? E todo ano nós temos as mesmas notícias alarmantes, o mesmo quadro tétrico, o mesmo cenário lamentável. Como é que a gente muda isso? Bom dia, Luiz Augusto, bom dia a todos. Eu acho que essa questão que você está colocando é um grande desafio para todos nós, não apenas para nós mulheres, mas todos aqueles na sociedade que querem uma sociedade, né, menos violenta, uma sociedade onde homens e mulheres possam, né, viver. E viver em confiança, né, com o outro, em relação ao outro, né? Esses dados que o ISP revela e vem revelando através dos tempos, eles podem mostrar uma coisa muito interessante. Os dados do ISP são dados das delegacias de polícia, ou seja, são dados daquilo que chega nas delegacias de polícia. Então, a gente primeiro tem que levar em conta que há uma quantidade muito grande de crimes que não chegam nas delegacias de polícia. Ou seja, geralmente o crime sexual é um crime que tem o que nós chamamos de baixa notificação. Uma parte grande das pessoas vitimadas não vai à delegacia de polícia registrar. Então, quando a gente vê esses números que você falou, é realmente preocupante, porque mesmo continuando, né, com um subregistro muito grande, os casos que aparecem têm aumentado. Por mais que se diga que tem aumentado porque melhorou, né, a notificação, porque as mulheres estão se sentindo mais encorajadas a denunciar, nós sabemos que não é só isso. Nós sabemos que tem um aumento da criminalidade em geral no país e tem um aumento de criminalidades específicas, como, por exemplo, o crime sexual. Como é que isso acaba? Né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que isso não acaba. Né? Eu acho que isso tem a possibilidade da gente diminuir e muito, né, esse tipo de agressão e aumentar a eficiência dos setores de segurança para perseguir os autores desses crimes e para desenvolver uma política de prevenção, que não é só uma política de segurança. Iluminação nas ruas, a questão dos terrenos baldios, principalmente nesses bairros onde se identificou uma incidência maior, né? Bairros da Baixada, né? Municípios da Baixada, ou aqui mesmo no município do Rio de Janeiro, a Zona Oeste, que se sabe historicamente que são áreas, né, onde há esse tipo maior de criminalidade contra as mulheres. Então não é apenas uma política de segurança no sentido da polícia em si, mas é uma política de prevenção da violência e especificamente da violência contra as mulheres. Rogério. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes. É realmente lamentável a gente, mais uma vez, estar aqui para falar sobre essa triste realidade que vivem as mulheres no Rio de Janeiro e no Brasil. Porque esse índice enorme de casos de violência sexual acontece no Brasil inteiro. Tem estados como Espírito Santo que também está com um índice igual ou maior do que o Rio de Janeiro. Então, o que temos que pensar, né, enquanto movimento de mulheres e conversando com a sociedade? Também a mudança de mentalidade sobre o papel da mulher, né, sobre como é a mulher vista dentro da sociedade. A mulher, ela tem que ser valorizada, a mulher não pode ser vista como um objeto. A roupa que a mulher usa não pode ser pretexto para uma violência sexual, por isso dissemos, a roupa não é um convite. Né? Então, estamos diante de mais um ano com o dossiê Mulher ratificando o aumento desses casos, né? Todo ano, quando a Marcha das Vadias aconteceu pela primeira vez no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, já tínhamos 13 casos de estupros por dia no estado do Rio de Janeiro, já estávamos denunciando isso, e a todo ano, tristemente, esses casos aumentam. Então é isso, é falta de política de segurança para as mulheres, é falta de uma política mesmo que nas escolas, que discuta sobre o machismo, né? Que isso a gente não pode deixar de olhar pelo viés do machismo, né? Desde criança, como as crianças são criadas de forma diferente. Então vamos pensar também por aí. Nas escolas, educação sexual nas escolas, tratar da sexualidade sem tabu. Uhum. Né? Então, são todos temas que estão colocados na mesa, que vêm com o tema da violência sexual e que se faz urgente uma reflexão mais profunda do que está acontecendo. Bem, a Leila falou num aspecto que eu acho que... Eu, no fundo, esperava que você também falasse dessa questão, Rogério, questão mais geográfica, mas você jogou uma luz no âmbito nacional, no cenário nacional, que eu acho muito interessante, porque nós vamos tratar disso daqui a pouquinho, aonde, em que regiões do Brasil a mulher é mais vulnerável à violência, qualquer tipo de violência. Mas a Leila falou da questão da Baixada, e eu gostaria de chamar a participação da Marisa Chaves, que é fundadora e gestora do Movimento de Mulheres em São Gonçalo, e foi, inclusive, subsecretária de Políticas para as Mulheres lá. E gostaria que ela falasse como é o cenário que ela vê, como é que ela pode descrever para nós e acrescentar informações a esse debate. Bom dia, Marisa. Bom dia, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer imenso contribuir para este debate tão importante para a sociedade brasileira. Sim, o que você pode dizer para nós aí da situação da mulher da vítima da violência, não só da violência sexual, mas da violência em todas as suas, em todos os seus matizes, em todos os seus disfarces, que vitimam principalmente a mulher? A violência contra a mulher no Brasil, ela se baseia muito pelo fato de termos uma violência de gênero acentuada. As mulheres, historicamente, são vítimas de violência pelo simples fato de serem mulheres. Por mais que façamos campanhas de prevenção, por mais que lutemos para tornar este debate público, não conseguimos ainda reduzir os índices de violência praticado contra as mulheres, sobretudo quando a violência se coloca muito no cenário da intimidade, onde esse agressor é um parceiro ou um ex-parceiro íntimo ou íntima desta vítima. Então, nós temos visto que desde a Lei 12.015, de 2009, que mudou a forma de tratar os crimes de estupro no Brasil, nós percebemos que tem aumentado o registro, a notificação de violência, que é algo positivo, né? Que mostra que as mulheres estão se posicionando, estão pedindo ajuda nos órgãos de segurança pública, mas eu vejo que ainda se faz muito pouco para que consigamos dar a atenção devida e o acompanhamento continuado àquelas que sofreram estupro, principalmente, que precisam de ter um espaço preparado, com uma escuta sensível, que seja capaz de dar força a essa mulher para superar sequelas deixadas pela violência que ela sofreu. É, uma coisa que eu queria colocar para as três participantes dessa conversa, e que vem de um outro programa que nós fizemos aqui, sobre o aumento nos casos de estupro, um aumento de mais de 30% em relação no primeiro trimestre do ano passado, em relação ao primeiro trimestre deste ano aqui no Rio de Janeiro. E nós conversamos com a delegada, ela participou do debate, a delegada da mulher lá em Nova Iguaçu, e ela apontou um detalhe que eu acho curioso e acho que merece uma análise de vocês que lidam com essa questão mais de perto, que é a subnotificação. A subnotificação, que significa que as mulheres sofrem, vocês mesmo disseram já aqui, que as mulheres sofrem violência, mas não sempre vão à delegacia, essa subnotificação vem reduzindo, ou seja, as mulheres procuram, mas confiam mais na notificação policial por uma série de fatores, entre eles a luta das organizações que vocês representam e que estão desempenhando um papel importante na conscientização desses direitos. Também uma postura que a delegada apontou do lado da instituição policial. Ela disse, pela primeira vez a Polícia Civil no Rio de Janeiro é chefiada por uma mulher, e essa mulher, ela impôs de uma certa forma, ou vem impondo de uma certa forma, uma mudança de postura dentro das delegacias, naquilo, Rogério, que você falou ainda há pouco, da mulher chegar lá dizendo, olha, eu fui vítima de estupro, e o cara diz, mas você estava com essa roupa? Exatamente. Não é? Mas você está passando nessa rua essa hora, você não Exatamente. Tem medo, você não sabe o que você está fazendo, você não olhou provocativamente, você não riu, não piscou, esse tipo de comportamento. A delegada disse que isso, felizmente, já não se verifica mais nas delegacias. Você acha que confere com a verdade isso? Com tanta frequência como acontecia antes, acredito que não. Justamente por isso, por anos de luta, né? E por também ter uma mulher à frente da Polícia Civil, que não tem como negar o histórico da doutora Marta Rocha. A doutora Marta Rocha, ela vem do movimento de mulheres, ela foi presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, então não poderia ser diferente que ela, estando neste lugar, está imprimindo uma mudança de mentalidade e comportamento. É verdade que ainda existe policiais, né, que agem desta forma. Por isso também precisa, e está na pauta do movimento de mulheres, mais capacitação para os profissionais que atendem as mulheres, não só os policiais. Também um profissional de saúde, quando essa mulher chega no serviço de saúde, também tem que ter esse olhar acolhedor, né, com viés de não julgar. Por exemplo, se uma mulher, o que acontece muito, uma mulher vítima de estupro, ela contrai uma gravidez. A lei hoje ampara uma mulher que está grávida, vítima de estupro, que possa fazer um aborto legal, né? E na maioria das vezes essa mulher não é orientada, não é encaminhada. Infelizmente, no nosso estado, só existe um serviço de aborto legal, e é um serviço do município, né? Um serviço que não atende a demanda, porque se nós temos 17 casos de estupros por dia no nosso estado, né, imagina quantos desses casos não resultam uma gravidez indesejada, uma gravidez que é uma tortura para esta mulher, que foi violentada, que foi ultrajada no máximo da sua dignidade e ainda contrai uma gravidez, tem que ter o direito de ser acolhida por esse profissional de saúde, orientada. Infelizmente, ainda não acontece com tanta frequência, mas existe sim uma mudança de mentalidade, e eu acho que vale a pena, né, Leila, a gente ressaltar. O CEPIA também faz um trabalho muito interessante, acho que a Leila pode falar um pouco melhor sobre isso, sobre a necessidade da formação e capacitação desses profissionais que atendem as mulheres em situação de violência. Eu acho que é importante, sim, a gente destacar a atuação da delegada Marta Rocha, né, da nossa secretária de Polícia Civil. A doutora Marta Rocha, acho que já em 92 ou 93, estava à frente da Delegacia da Mulher de Nova Iguaçu também, né, E eu acho que ela foi, realmente, tem sido uma aliada nessa luta contra a violência à mulher. Não apenas na luta contra a violência, mas com uma preocupação, né, com a questão da violência contra as mulheres. Eu concordo, sim, que aumentou uma maior qualificação, uma maior sensibilidade dos profissionais da área de segurança. Quando uma mulher chega a uma delegacia para denunciar uma violência sexual, né? Esses profissionais devem, né, orientar essa mulher para procurar o serviço médico, principalmente porque no serviço médico ela vai encontrar a contracepção de emergência, né, que é um medicamento que, tomado até 72 horas depois da agressão sexual, tem uma grande chance, né, de impedir gravidez. Essa mulher no hospital público, ela vai fazer a chamada profilaxia, né, contra doenças sexualmente transmissíveis, inclusive AIDS, e essa mulher tem o direito de, em caso de gravidez, interromper essa gravidez. E como disse a Rogéria, infelizmente aqui no Rio de Janeiro a gente só tem um hospital municipal, né? Houve um compromisso alguns anos atrás do secretário de saúde de ampliar o número para hospitais estaduais, infelizmente isso não aconteceu. Então, há uma política na área da segurança pública e na área da saúde também que podem acolher essas mulheres, embora esses dados não são muito divulgados. Uhum. Né? Quer dizer, não existe uma campanha dizendo, se você for vítima de violência sexual, além de denunciar, você deve procurar o hospital público para fazer a testagem de doenças sexualmente transmissíveis, para tomar a pílula que impede a gravidez ou para interromper a gravidez. Então, esse tipo de orientação, de esclarecimento, nem sempre é dado às mulheres. Então, muitas vezes, essa mulher, por uma série de motivos, até mesmo por estar muito longe de um centro médico, ela acaba passando desse período de 72 horas e quando alguém, se por acaso, a alertar, né, ela já não vai poder mais tomar a pílula, né, do dia seguinte, a chamada contracepção de emergência. Então, é importante que as pessoas saibam que tem esse direito, é importante que os serviços para atender as mulheres não se resumam apenas na área da polícia, né? Mas que também tenham na área da saúde, na área da assistência social, percebendo que essa mulher vítima de violência sexual, como você destacou, uma parte razoável dela é vítima de violência sexual nos espaços de família. Então, muitas vezes, a denúncia dessa violência vai implicar também na necessidade de outras providências que podem chegar, sim, providências no campo da assistência social, né? Onde, muitas vezes, nós vamos ver que nessas famílias uma criança foi estuprada e há outras que poderão vir a ser estupradas por esse mesmo agressor. Então, é preciso que haja uma possibilidade de acolher essas crianças, de acolher essas famílias, afastando o agressor, né, da convivência daqueles que possam ser mais vulneráveis. Eu queria incluir um dado aqui, uma questão, uma inquietação, que eu acho que é uma inquietação de uma parcela considerável das pessoas que acompanham essa questão. Para a Marisa, que vem lá de São Gonçalo, que é de uma região mais pobre, uma região mais carente nesse tipo de trabalho ou de conscientização, ambas que estão aqui no estúdio comigo, tanto a Leila quanto a Rogéria, falaram da necessidade de maior divulgação desse direito da mulher de interromper uma gravidez resultante de um estupro, tanto quanto de uma gravidez em que haja uma infecção, né, por doença sexualmente transmissível, por HIV, ou num caso de anencefalia, esse tipo de casos previstos em lei. Mas há uma falta de capilarização disso aí, quer dizer, dessa divulgação desse direito e também do atendimento. Ô Marisa, você acha que isso tem um fundo moral muito forte, predominante, um fundo moral irreligioso mesmo, principalmente nas áreas mais pobres, onde o campo é mais fértil para esse tipo de pregação? Sim, Luiz Augusto. Eu quero até saudar também as amigas e companheiras de luta, a Leila Linhares e Rogéria Pestin. Sinto orgulhosa de compartilhar suas reflexões com ela. E respondo a sua pergunta dizendo que, infelizmente, as pessoas colocam suas questões de ordem religiosa na frente do que é direito do outro. Então, as pessoas têm uma tendência a interpretar a vida a partir da sua própria verdade. E, com isso, deixa de orientar ou de instituir políticas públicas no âmbito dos municípios e estados baseado nessa perspectiva fundamentalista, moralista, que acha que a mulher tem que fazer exatamente o que alguém acha que é certo. Então, nós temos que colocar bem claro que o governo brasileiro tem leis, assinamos tratados internacionais, existe o Código Penal, existe, na verdade, compromissos com as pessoas para informar a vítima que ela tem direito, caso queira, de interromper uma gravidez que tenha sido originada resultante de uma violência, de um estupro. Então, o que nós percebemos no estado do Rio de Janeiro, esse único hospital que é o Fernando Magalhães, não dá conta da demanda. Percebemos que as políticas locais não implementam um serviço qualificado para fazer toda a atenção na área da saúde. Inclusive, existe a lei que institui a ficha única de notificação compulsória de violência e maus-tratos. E os profissionais de saúde não têm sido treinados para corresponder à expectativa que o protocolo já assinado pelo Ministério da Saúde determina. Percebemos que muitas não têm acesso à profilaxia, nem à contracepção de emergência citada pela Leila Linhares. Então, nós temos visto que o PROSEM, que é uma lei instituída no governo do Estado do Rio de Janeiro desde 2002, não vem sendo implementado. O PROSEM é um programa de segurança para a mulher que deveria funcionar dentro do âmbito da Secretaria Estadual de Segurança Pública, onde deveríamos qualificar tanto a informação como o treinamento dos policiais civis e militares, como também melhorar a atenção dispensada pelo Instituto Médico Legal nas unidades descentralizadas pelo governo, pelo âmbito do território do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vejo uma lacuna muito grande. Temos leis que amparam, mas não temos tido a efetividade necessária para garantir à vítima um acesso próximo à sua casa e fácil acesso, de uma forma que a lei seja cumprida. Eu acho que o que a Marisa está colocando é muito importante, porque quando nós estamos falando em Estado do Rio, muitas vezes nós somos levados a pensar aqui na capital ou nos municípios do entorno do Rio de Janeiro. Mesmo considerando aqui capital e os municípios do entorno, nós vamos ver que os serviços existentes são ainda poucos considerando a população feminina desse estado. Mas se a gente for pensar no resto do estado, nós vamos ver que há regiões ainda muito distantes desses centros de atendimento, que não tem centros de atendimento, que não tem delegacias de mulheres, que não tem orientação alguma sobre o que uma mulher deve fazer em caso de violência, seja a violência doméstica, seja a violência sexual. Então, o que a gente percebe é que há uma centralização das políticas nas capitais, e mesmo essa centralização, ela ainda não dá conta, né, das necessidades das mulheres dessas regiões, muito menos das mulheres de outras regiões mais distantes, né? E o que a Marisa aponta também é a necessidade de uma política integral e integrada, né, que possa realmente responder às necessidades das mulheres em situação de violência. Ou seja, que a polícia, a área de segurança, a área da assistência social, a área do serviço médico legal, a área do abrigo para mulheres em situação de violência ou a área de assistência social estejam atuando em conjunto, atuando de forma integrada, de tal maneira que uma instituição não apenas fortalece a outra, mas uma instituição, na realidade, permite que a outra instituição possa atender melhor essas mulheres. O que a gente percebe é que a rede de serviços ainda é uma rede muito fragilizada. Exatamente. Né? E é importante fortalecer essa rede, fortalecer os profissionais que atuam nessa rede, ampliar as instituições e divulgá-las. Isso é fundamental. A CEP, a minha instituição, nós temos feito um trabalho contínuo de divulgar os serviços existentes no Estado do Rio de Janeiro de atenção às mulheres em situação de violência. Nós publicamos de 2 em 2 anos uma cartilha com todos os endereços de todos os serviços na área da segurança, da justiça, da saúde, da assistência social, de tal maneira que esses serviços possam ser divulgados e do conhecimento de todos, né? É importante também, Leila e Luiz, deixar claro para os ouvintes que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados que mais recebeu recursos do governo federal para investir no combate à violência contra as mulheres. Recentemente foi instituído no Congresso Nacional uma CPMI, uma comissão parlamentar de inquérito mista, composta por deputados e senadores para investigar os casos de violência contra as mulheres no Brasil. Tá? E no Rio de Janeiro, nós do Movimento de Mulheres fizemos um dossiê que entregamos pessoalmente para a senadora Ana Rita, que era a senadora que estava à frente dessa CPMI. Houve na Assembleia Legislativa uma audiência pública convocada por essa CPMI para exigir do poder público explicações por não está funcionando a rede de serviços, porque essa CPMI visitou vários estados e quando chegou no Rio de Janeiro, visitou as delegacias, visitou os centros de atendimento e viu situações muito degradantes, de mulheres tendo que atravessar a rua para fazer uma xerox do seu boletim de ocorrência, porque não tinha papel dentro de uma delegacia para registrar, para a pessoa levar o seu boletim de ocorrência junto. Situações de mulheres que peregrinam por mais de 2 anos no campo da justiça sem conseguir dar uma solução à sua situação de violência. Mulheres que perderam a guarda dos filhos para o agressor por falta de um olhar sensível por falta dessa rede, de atendimento dessa rede. Então, a gente tem políticas, tem recurso, mas precisa de vontade política para as coisas acontecerem. Precisa ter dinheiro dentro dos centros de atendimento às mulheres vítimas de violência. Esses centros têm que ser capacitados, têm que ter condições de atuar e acolher, porque as mulheres estão, sim, buscando as delegacias, estão, sim, buscando ajuda. E quando ela chega para buscar ajuda, ela tem que ser ajudada. Então, o Estado ele tem que se colocar nesse papel e tem que cumprir esse papel. E no dossiê que nós entregamos para a senadora Ana Rita, na audiência pública, onde nenhum representante do governo foi à audiência pública, e depois a senadora teve que intimá-los a ir a Brasília, certo? Nós entregamos esse dossiê onde conta tudo isso, depois eu posso divulgar aqui para vocês. Eu quero, inclusive, aprofundar um pouco essa questão, porque parece que existe uma esquizofrenia do Estado brasileiro. Ao mesmo tempo em que são feitas leis protegendo e contemplando tantos segmentos sociais, e mesmo a natureza, mesmo lei ambiental, não é? E, no entanto, você não vê a prática correspondente a isso. No caso específico da violência contra a mulher, assim como no caso da violência contra a criança ou adolescente, parece que existe um ranço machista, patriarcal, uma coisa que impede o Brasil de acordar para uma realidade nova. Assim como nós temos aqui no Rio de Janeiro hoje uma chefe de polícia mulher, que tem uma experiência, um histórico de luta nesse campo, nós temos pela primeira vez também uma presidenta da República mulher, que é a presidenta Dilma Rousseff, e mais ainda, presidenta mulher que sofreu perseguição política, foi presa e torturada. Em resumo, nós temos uma situação em que alguns ícones ocupam lugares de comando e de decisão muito importantes, mas a coisa não desce, não permeia a sociedade, não entra na cultura nacional, como nós vimos, inclusive, aí já é outra história, no caso da Comissão da Verdade em nível nacional, quando a presidenta teve de intervir para dizer, vamos dar publicidade, vamos abrir, vamos botar a coisa, vamos limpar isso aí, né? Porque não é possível fazer uma comissão que se reúne escondido, né? Não vai ser da verdade, é óbvio, né? Se vai ser escondido. Mas eu, voltando à questão da mulher, fala um pouquinho. Tá, eu acho que você tem toda a razão em falar dessa esquizofrenia, né? Nós temos leis muito boas, né? Mas a prática não corresponde, né, a essas leis. Ou seja, a gente tem que construir pontes entre a lei e a vida, entre a lei e as práticas sociais, né? E construir essas pontes tem sido um trabalho difícil, né? Os movimentos de mulheres, os grupos feministas têm atuado não apenas para que as leis avancem, para que as leis reconheçam os direitos das mulheres, mas para que essas leis se transformem em políticas públicas que possam também mudar as mentalidades. Eu acho que a Rogéria falou aqui na questão do machismo, né, das mentalidades, e o que a gente vai ver no, na questão da violência contra as mulheres é a persistência de uma mentalidade machista, né, de uma mentalidade retrógrada, conservadora, onde os homens pensam que eles são donos das mulheres, né, que é como se a mulher fosse um objeto, que ele pode usar, e quando ele não quer mais, ele descarta, inclusive matando, né? Então, essa mentalidade, ela está presente não apenas na cabeça dos agressores, mas também em muitas pessoas que não são agressoras, né? Que muitas vezes fazem aqueles comentários: ah, foi estuprada porque o que estava fazendo de noite em casa, né? Foi estuprada porque saiu para trabalhar e voltou tarde, ou foi estuprada porque botou o vestido mais curto, né, ou que estava na balada, como se essas questões não são colocadas para os homens, né? Os homens não são violentados porque estão na balada, ou não são violentados porque voltaram para casa tarde, ou não são violentados porque estavam de sunga, né? Então, na realidade, se coloca no corpo da mulher, né, o pecado, uhum, né, e os homens se colocam na posição dos punidores desse pecado. E, né, também eu então, tenho de vítimas. Da sedução, exatamente. Da mulher, exatamente, ainda levando o homem para o mau caminho. Claro. Eu não consigo imaginar homens andando de sunga pela cidade e mulheres agredindo esses homens. Isso não existe. Quer dizer, é colocar nos eles homens um sentido de animalesco, né, no sentido do não racional. Ele não pode ver uma mulher assim ou assado, porque ele então não consegue controlar os seus instintos. Isso é, inclusive, uma coisa terrível em relação aos homens, né? É taxar os homens, né, que, dessa pecha de serem sempre, né, os violentos, né? Então, eu acho que há uma mudança de mentalidade que tem que ocorrer. Mudança de mentalidade é muito difícil, é um processo longo, mas eu creio que boas leis e políticas públicas eficientes possam contribuir muito para a mudança de mentalidade. Marisa, está mudando essa mentalidade aí em São Gonçalo e na região do entorno de São Gonçalo? Que temos feito um movimento em defesa da mudança da mentalidade. Tanto é que São Gonçalo sempre estava como primeiro município com alto índice de violência contra a mulher. E se você analisar os dados divulgados pelo dossiê Mulher, formulado pelo Instituto de Segurança Pública, você verá que no crime de estupro, São Gonçalo se encontra hoje, a área chamada Área 7, né, se encontra hoje uma posição no 31º lugar. Então, as campanhas de prevenção São Gonçalo de mãos dadas pelo fim da violência contra as mulheres têm mostrado resultado. Nós percebemos que em anos anteriores o índice aumentou muito. Agora estamos percebendo que as mulheres estão registrando mais crimes de ameaça. Mostra que a consciência pelo direito ao acesso à informação já tem aumentado. Então, as mulheres não esperam mais o crime chegar no estágio tão avançado e têm procurado a polícia logo assim que a ameaça se inicia. Então, somos aí ainda bastante representativos no crime de ameaça, mas temos caído no crime de homicídio e no crime de estupro. Mas eu aproveito o programa, Luiz Augusto, para fazer até um apelo à doutora Marta Rocha, como chefe de polícia civil, comprometida que é com esse tema, para que dê um olhar especial para a Delegacia de Mulher de São Gonçalo, que há 2 anos funciona precariamente nas dependências do 3º Batalhão de Infantaria, que é um local provisório que virou permanente, e que as condições de trabalho dos policiais é péssima, e as mulheres têm reclamado muito, porque a delegacia não é legal. Estamos aguardando a inauguração da obra da DEAN Legal. Denunciamos o fato, inclusive, à CPMI, exatamente, promovida pelo Senado Federal, junto com a Câmara Federal. E nós estamos muito preocupados porque as mulheres estão informando que não conseguem chegar na delegacia pela dificuldade de acesso, por ser um local insalubre, por ser um local que ela se sente assustada só de entrar, e que por mais que o policial se mobilize para atender bem, as condições de trabalho são as precárias e as piores de qualquer delegacia do Estado do Rio de Janeiro. Há um constrangimento extra, né, que é o constrangimento do local provisório, que é um regimento, uma coisa que não é para esse tipo de instalação, né, Marisa? Sim, inadequada. Já fizemos ofício à doutora Marta Rocha. Ela já informou publicamente que inauguraria a DEAN Legal, localizada a 18 Forte, no último mês de março, mas até o momento não foi. E os policiais estão, assim, já sem esperança, e o movimento feminista local bastante preocupado, porque se passaram 2 anos e a delegacia que está em obra 2 anos nunca conclui, não sei o motivo, e as condições estão até dificultando o acesso para que as mulheres possam chegar lá, até porque é fora de circuito, é fora do centro, e as mulheres dependem de 2 conduções para chegarem ao bairro da Vera da Cruz. Então, o bairro mais próximo é Niterói do que de São Gonçalo, e por não ser informatizada, pelo fato dos policiais não serem também motivados com nenhum tipo de complemento e acabam sendo desestimulados pelas péssimas condições atuais, onde temos lá 10 mil inquéritos e não temos pessoal devido para conseguir processar e acelerar o processo investigativo. Isso faz parte do processo da esquizofrenia de que nós falávamos. Isso é um exemplo antes. Concreto do que acabamos de dizer. O que acontece em São Gonçalo, que, como disse Marise, está denunciado para a CPMI, está no dossiê, acontece em vários outros municípios aqui do estado, e isso aí é um exemplo concreto. São Gonçalo está vivendo isso, as mulheres, o movimento de mulheres denunciando sistematicamente e não tem uma política concreta para mudar isso. E isso São Gonçalo que é aqui, você imagina isso no interior do Brasil, por aí. São Gonçalo não só é aqui, mas São Gonçalo tem historicamente um movimento de mulheres muito forte. Atuante, né? A gente tem acompanhado a luta do movimento de mulheres de São Gonçalo há décadas, né? E percebemos que elas estão demandando questões básicas para um município grande como aquele, né? É uma boa delegacia de mulheres, é um juizado de violência contra a mulher, é um centro de referência, e isso é incansável, elas são incansáveis em buscar esses serviços para atender as mulheres daquele município. Olha, eu vou aproveitar que nós estamos falando disso aqui para, antes, no início do programa, eu disse, olha, vamos partir dessa questão dos estupros, da violência sexual, para abrir o leque. E eu gostaria de falar um pouco sobre a violência contra a mulher, a agressão, a violência moral, o assédio moral. Essa questão que você falou bem, Leila, da questão da mulher ser uma propriedade, mesmo a mulher divorciada, ela continua a propriedade do ex-marido, mesmo a mulher viúva, ela continua, como na década de 30 e 40, ela continua uma propriedade de um defunto, ela não casa mais, ela é viúva, aquela coisa, né, que a gente via nos nossos avós e que parecia que tinha acabado, mas você vê isso aí pelos cantos do Brasil. E nós tangenciamos a questão da violência física que resultou na Lei Maria da Penha, que é muito aplicada, muito festejada, mas que permeia os casos que acontecem em toda a sociedade de uma forma democrática, digamos assim, tanto a classe mais baixa quanto a classe mais alta. E a notificação nem sempre acontece por causa daquilo que você mesma disse antes, Rogéria, que é a convivência, aquela coisa de você não vai à polícia, não vai lá procurar para dizer, porque é briga de marido e mulher, ou, não é esse tipo de coisa. Como é que vocês veem isso aí? Eu acho que tem um dado muito importante que a gente não pode esquecer, né? Durante muitos e muitos anos, muitas décadas, né, vigorou no Brasil um código civil que dizia que o marido era o chefe. Cabeça do casal. É o cabeça do casal, né? E como cabeça do casal, não apenas ele tinha mais direitos que as mulheres, mas ele tinha o dever, né, de controlar essa mulher, né? E nesse sentido, apesar do código ter mudado, quer dizer, em 1988, a Constituição Democrática, né, e agora, mais recentemente, em 2002, o código mudou todo, permanece nas mentalidades essa ideia de que o homem é o mais importante, o homem é quem manda, o homem é aquele que possui poderes sobre as mulheres, né? E isso, no fundo, remete também as mulheres para o espaço da família. Ou seja, é como se a mulher, né, a mulher honesta, a boa mulher, fosse a mulher que está na família, voltada para a família. Ora, isso é mais uma esquizofrenia, porque na realidade, hoje em dia, as famílias precisam que as mulheres trabalhem. Então, a mulher trabalha, a mulher sai de casa, a mulher traz renda para dentro de casa, mas ela ainda é considerada como menor. Essa saída da mulher de casa, ao mesmo tempo que é necessária para a manutenção das famílias, é como se essas mulheres estivessem, então, indo para um terreno proibido, porque o lugar de mulher seria dentro de casa, né? Então, na realidade, esse machismo tem por trás a retirada do direito básico das mulheres de ir e vir. Direito de poder circular na rua, na escola, no trabalho, ou seja, aqueles direitos que estão na Constituição, né? O direito à liberdade, o direito ao trabalho, o direito à segurança, o direito à educação. E como se as mulheres tivessem, então, que ficar fechadas na família, né? E se ela estiver fechada na família, imagina-se que ela não vai ser agredida, o que na realidade não é verdade. Quer dizer, a maior parte das agressões contra as mulheres se dá exatamente ali na família, né? Ali na família. Então não adianta você botar um guarda dentro da família. Você pode botar um guarda na esquina para prevenir a violência contra o outro, contra o estranho, né? Mas dentro de casa, o que tem acontecido é que essa violência tem ocorrido. Com a Lei Maria da Penha, eu acho que isso é muito importante. Se trouxe à tona a primeira história de uma mulher, quer dizer, a Maria da Penha, né, que resistiu, né, não morreu à violência e resistiu, não se calando, denunciando, imobilizando a sociedade para uma luta contra a violência contra as mulheres, né? E a Lei Maria da Penha, ela ganhou o gosto popular, essa que é a verdade, né? Quer dizer, ela é conhecida, ela é dada a ela publicidade, não apenas pelos movimentos de mulheres, mas também, né, por órgãos do Estado, criaram-se os juizados de violência contra a mulher. É pouco provável que você pergunte a uma mulher sobre se conhece a Lei Maria da Penha e ela diga que não. É possível que ela nunca tenha utilizado, mas é possível que alguém usou, que ela ouviu no rádio. Enfim, a lei se tornou conhecida. Isso é importante porque essa lei, em última instância, diz o seguinte: a violência contra a mulher é crime, não pode acontecer, né? E isso é um dado novo. Isso é um dado novo, porque nós estamos tratando de uma violência que sempre aconteceu dentro de casa. E agora a gente diz, não pode mais, isso é crime. E o que é mais perverso é que tudo isso que Leila colocou aqui muito bem, acontece ainda nos dias de hoje. Essa mulher que fica dentro da casa, com essa mentalidade está muito forte ainda na sociedade, mas o que é perverso é que é maquiada com uma falsa a emancipação das mulheres. Justamente, tem uma mulher presidente, as mulheres estão em cargos, e isso passa uma imagem que não é verdadeira, de que as mulheres já conseguiram galgar seu espaço na sociedade. Enquanto uma mulher for vítima de violência, enquanto um homem ainda tratar uma mulher como um ser inferior, nós não estaremos de igual numa sociedade. A mulher ainda é tratada como objeto, ainda é tratada desta forma que muito bem a Leila colocou, mesmo tendo uma mulher presidente, porque não basta ser mulher, entendeu? Você tem que ter a mentalidade da transformação do que é ser mulher. Então, ser mulher é combater este machismo desde sempre. Em todos os níveis. Nós temos uma mulher presidenta, mas somos um país onde a representação das mulheres no poder é baixíssima. Está a menos de 10%. Se você olha o Congresso Nacional, é um congresso de homem branco. É assim que é. Você chega na Câmara dos Deputados, a maioria são homens. As poucas mulheres que estão lá, entendeu? São mulheres guerreiras que enfrentaram uma série de preconceitos para estar naquele lugar, né? Então, tudo isso nos mostra o quanto ainda o machismo permeia a nossa sociedade e é o machismo o principal responsável por esses índices de estupro, é o machismo o principal responsável por uma outra modalidade de violência sexual, Luiz, que é importante a gente não deixar de dizer, que é o estupro coletivo, certo? Que é o estupro cometido por mais de dois homens. Como diversão, né? Como diversão, isso é comum, isso não, isso a gente tem que dizer que acontece, aconteceu na van com a estrangeira, mas vem acontecendo frequentemente. Nós que trabalhamos com mulheres em situação de violência, infelizmente, nós sabemos que isso é uma rotina. As mulheres em situações mais pobres, que dependem de transporte alternativo, vivem essa situação de estupro dentro de coletivo. O que precisa ter? Segurança. Política de segurança. Tem outra modalidade de estupro que está ligado à moral e ligado ao viés religioso, que é o estupro corretivo, que é o estupro que as mulheres lésbicas, bissexuais, ou que nem são lésbicas nem bissexuais, mas que olham e dizem que ela é machinha, pegam essa menina, pegam essa mulher, estupram essa mulher como se ela tivesse que aprender pra a gostar, para ensinar. Isso é cada vez mais frequente, nós não podemos deixar de dizer isso aqui. Isso tem um viés moral e religioso por trás, fortíssimo. Não, e no caso religioso mesmo, tem esse falso pastor que está preso, que é falso pois pastor. Então, ele tirava o demônio através do estupro. Do estupro, então está aí provado. E as mulheres iam nessa história, iam nessa conversa, não raro os maridos até acompanhavam. Exato, você vê como é perverso, perigoso. Gente, é muito perigoso misturar religião com política. É muito perigoso você... Aliás, o Brasil é um estado laico, né? Que e não essa é outra esquizofrenia. E que não é laico de fato, né? Fizemos uma entrevista aqui uma vez e o cara disse assim, o Brasil é um estado laico para quem é católico. É. Não, para quem é católico e para quem é de outras religiões também, porque a religião tomou conta da política brasileira. É, se você olhar o caso da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, a gente vai ver. É um pastor que pretende fazer lei de cura de gay. Entendeu? Que retrocede, que quer transformar o aborto por estupro em crime. E tudo isso é viés religioso que está intervindo diretamente nas políticas públicas. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu queria que a Marisa Chaves fizesse uma intervenção também, porque nós estamos aqui no estúdio, a gente fala mais, né? Então a Marisa, que está por telefone, fica sempre meio escanteada. Marisa, eu queria que você fizesse a sua exposição final e até uma exortação aí à mulher, e principalmente à mulher aí de São Gonçalo, da sua região, para melhorar a situação, melhorar esse cenário que nós descrevemos aqui no início do programa, que é um cenário lamentável de números de estupros e de violências outras. Luiz Augusto, esse debate é tão rico, eu estou ouvindo, né, a riqueza de informações que vocês três estão colocando ao vivo, eu estou um pouco mais distante e ao mesmo tempo, ao vivo, com a certeza que a questão dos valores, a construção da moral, muito aí mesclada com a questão da religiosidade, tem, na verdade, construído um cenário bastante desastroso. A violência contra a mulher é uma violação aos direitos humanos. E se nós não tivermos um sistema de ensino que altere, que modifique, que acabe com a educação diferenciada entre meninos e meninas, onde nós vamos naturalizando a dominação, vamos deixando que os meninos se tornem donos ou proprietários das meninas, onde eles ainda brincam mais no espaço externo e as meninas mais no espaço interno, onde, por mais que tenhamos leis, vemos um abismo entre a lei e a efetividade. Nós estamos vendo que as práticas nem sempre correspondem ao que já foi conquistado na Constituição Federal de 88. Nós temos hoje a Lei Maria da Penha, que foi fruto de uma luta imensa dos movimentos feministas de mulheres do Brasil, mas estamos vendo pouca efetividade na medida em que quase não existe juizados da violência doméstica contra a mulher. Temos visto ainda magistrados que não estão aplicando a lei devidamente. Não estamos assistindo ainda a defensoria pública da vítima, que tem que ser descentralizada. Não podemos só pensar nas capitais. Nós percebemos aqui, no último dossiê da mulher, que a Baixada Fluminense e que os municípios de Seropédica, Angra dos Reis, Paracambi, dispararam dos registros. Quais são as políticas públicas municipais? E aproveito para informar a todos que eu não sou mais subsecretária de Mulheres de São Gonçalo. Mudou o governo aqui na cidade, eu não estou mais à frente da subsecretaria. Estou fazendo uma correção em função da apresentação que você me fez. Eu sou, sim, ativista do Movimento de Mulheres e gestora do Movimento de Mulheres São Gonçalo. E aproveito para dizer às mulheres que me escutam que nós estamos, assim, cada vez mais conscientes, mas acreditamos no empoderamento das mulheres. Temos feito muito trabalho de prevenção, temos atendido aqui nos dois centros de orientação à mulher e nos núcleos do Movimento de Mulheres. Hoje o Movimento de Mulheres tem 4 filiais, então nós estamos na região dos Lagos, estamos em Niterói e estamos com 2 casas, uma equipe imensa em São Gonçalo. Temos feito um trabalho de alerta, temos assim informado as autoridades as lacunas e temos buscado contribuir para que tenhamos de fato políticas públicas destinadas a nós todas mulheres. Mas que esse silêncio, essa prisão, esse enredamento que as mulheres ainda se encontram, prisioneiras dentro de casa, em função de violências morais continuadas, devem acabar. Para tanto, temos que capacitar os profissionais da saúde, da assistência, da segurança, para que todos saibam que viver com violência é uma violação e que nós mulheres aqui de São Gonçalo e do Brasil estamos articuladas para que tenhamos mais espaço de poder e que possamos, de fato, contribuir para uma sociedade onde não haja dominação baseada no gênero. Muito obrigado, Luiz. Espero estar aí contribuindo sempre, toda vez que você me solicitar. Nós que agradecemos aqui a participação de Marisa Chaves, fundadora e gestora do Movimento de Mulheres em São Gonçalo, que foi subsecretária de Políticas para Mulheres naquele município na gestão anterior. Agora eu gostaria que a Leila fizesse a sua intervenção final. Um balanço do que você viu aqui. Acho que quando a gente está falando de violência contra as mulheres, nós estamos falando talvez do resultado mais cruel de uma série de discriminações, né? Você falou da mulher, da presidenta Dilma ou da secretária de Polícia Civil, mulheres que chegaram a cargos de poder, mas se a gente for olhar no quadro geral do Brasil, as mulheres ainda estão muito longe de chegarem ao poder, né? Não apenas no espaço do Estado, mas também na própria vida das grandes organizações da sociedade, né, da iniciativa privada. E essas discriminações, elas levam as mulheres a ter menos salário do que os homens, elas retiram as mulheres, né, do espaço público e elas geram uma série de percepções de que o espaço da política não é da mulher, o espaço do trabalho não é da mulher, enfim, uma série de percepções que jogam a mulher para o seio de uma família onde também ela deve aceitar ser violada, aceitar ser calada. Então, é importante que a gente possa atuar, né, na eliminação dessas discriminações. Não é um processo fácil. Agora, uma coisa que a mim me chama muito a atenção, toda vez que eu escuto um caso de violência contra a mulher, principalmente no espaço da rua, né, esses casos de estupro que ocorreram mais recentemente nas vans, né, eu também me pergunto o seguinte: onde estavam as outras pessoas? Por que que essa violência não foi denunciada? Por que que não chamaram a polícia? Por que que não tomaram nota da placa? Enfim, ou seja, até que ponto, né, nós, sociedade, nos acovardamos e nos tornamos cúmplices também desses atos de violência contra as mulheres? Quer dizer, qual é a reação que nós estamos tendo, né? Quando eu vejo que uma mulher vai ser estuprada, será que eu não grito, eu não chamo a polícia? Então, eu acho que é uma responsabilidade também, nós, sociedade, não apenas a responsabilidade do Estado, do governo, né, com seus serviços necessários para isso, mas nós temos que assumir também uma responsabilidade nossa de sociedade, que muitas vezes compactuamos com a violência. Então, se nós compactuamos com a violência, as políticas públicas acabarão sendo muito ineficazes. Quer dizer, a virada só vai dar quando a sociedade como um todo disser não. Não aceitamos a violência contra as mulheres, não aceitamos as discriminações e nós vamos, então, sair de um espaço de omissão para um espaço realmente de cidadania, onde eu tenho a minha responsabilidade em relação ao outro. Muito bem, agora para despedir essa, você ouviu, foi Leila Linhares Bastos, advogada e coordenadora da executiva da CEP, a Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Só para encerrar, eu queria, Leila, que você deixasse o telefone da CEP para contato. Tá, eu vou deixar o site da CEP. Diga. Que é www.cepia.org.br. CEP com C. Com C. Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Exato. CEPIA. Muito bem, agora Rogéria. Bom, aproveitar aqui o microfone aberto para dar minha solidariedade às mulheres que estão denunciando esse crime bárbaro de estupro. Né? Essas mulheres que têm tido coragem de chegar, mesmo nos serviços que nós colocamos aqui, que não estão sendo de atendimento completo a essas mulheres, mas elas estão indo. É muito importante que essas mulheres se sintam acolhidas e recebam aqui a minha solidariedade enquanto feminista, enquanto mulher, que luta pelo fim da violência contra as mulheres. Bom, é como disse Leila, nós temos um papel importantíssimo na mudança das mentalidades. Nós, movimento de mulheres, nós, sociedade, nós temos que tá o tempo inteiro alertas para combater esse tipo de violação e mudando mentalidade, educando, estando o tempo inteiro dizendo não vou reproduzir o machismo, não vamos reproduzir isso nas escolas, em casa, na família, com os amigos. Se perceber como também está contribuindo com, como igual, né? Como igual, exatamente. Você tem um telefone, um endereço também que possa deixar? Eu também vou deixar o site da Articulação de Mulheres Brasileiras, é www.articulacaodemulheres.org.br. Ok. Bom, nós agradecemos muito a participação também da Michelle, da Rogéria Peixinho, aqui da Articulação das Mulheres Brasileiras. O Tema Livre fica por aqui. Até amanhã às 10h05. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre.